está entrando no ar. Jornal Brasil Notícias. O noticioso mais completo do rádio brasileiro. As notícias do Brasil e do mundo agora em seu rádio. Oferecimento: Saúde com Beleza. Mais saúde e beleza para a sua vida. Esta é a equipe do seu Jornal Brasil Notícias. A apresentação é Delson Moura. Direção comercial, Zélia Maria. Coordenação de produção, Marina Moura. Sonoplastia, Márcio Silva. Análise e supervisão técnica, João Paulo Gasques. Direção geral, Edelson Moura. Jornal Brasil Notícias. Quarta-feira, 4 de fevereiro de 2015. Destaques de hoje. Planalto procura substituto para Graça Foster na presidência da Petrobras. Sindicato reage a plano de demissão voluntária na General Motors. Governador Pezão quer receber mais de 1 milhão da Petrobras e ameaça retaliações. Maurão de Carvalho elege o diálogo e a transparência como marcas de sua gestão como presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia. Companhia de Eletricidade de Goiás, CELG, deve receber dos moradores de Jalpaci o prêmio de pior prestadora de serviço do mundo. Vamos agora com a previsão do tempo pela Clima Tempo. Região Sudeste. As áreas de instabilidade ganham força e provocam chuva a qualquer hora do dia no oeste e sul de São Paulo e no sul do Rio de Janeiro. Sol forte ao amanhecer. Calor e pancadas de chuva entre a tarde e a noite nas demais áreas. Região Nordeste, sol e calor no sul da Bahia. Muitas nuvens com pancadas de chuva a qualquer hora, no Rio Grande do Norte, no Ceará, no Maranhão, no Piauí e no oeste e nordeste da Bahia. Nas demais áreas, faz sol forte e chove entre o final da tarde e a noite. Chuva rápida e isolada no litoral leste. Região Sul, áreas de instabilidade deixam o céu com muitas nuvens e provocam chuva a qualquer hora no norte e leste do Paraná e no leste de Santa Catarina. No centro-sul do Rio Grande do Sul, o sol brilha forte e não chove. Nas demais áreas, sol e pancadas isoladas de chuva a partir da tarde. Região Centro-Oeste, sol forte e pancadas de chuva à tarde e no início da noite, no centro-norte do Mato Grosso do Sul, no Mato Grosso, no Distrito Federal e em Goiás. Muitas nuvens, um pouco de sol e pancadas de chuva a qualquer hora do dia, no sul de Mato Grosso do Sul. Estamos apresentando Jornal Brasil Notícias. Vamos ao nosso primeiro intervalo e voltaremos dentro de instantes. Está de volta com absoluto sucesso o óleo de avestruz que o mundo inteiro está admirando. Agora com novo nome, óleo de avestruz Sopremo. O alimento natural que vai ajudar você a ter muito mais saúde. Os ômegas 3, 6, 7 e 9, encontrados neste produto, podem melhorar demais a sua vida. Intestino preso, colesterol alto, triglicerídeos elevados, feridas, hemorroidas, queimaduras, psoríase, dores pelo corpo, derrame, cicatriza feridas em diabéticos e muitos outros benefícios. Óleo de avestruz Sopremo, o alimento rico em ômegas que ajuda a recuperar sua saúde. Adquira os nossos produtos acessando nosso site www.saudecombeleza.com.br ou através do nosso representante em sua cidade. Jornal Brasil Notícias. Oferecimento: Saúde com Beleza. voltamos a apresentar Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza, uma empresa que cresce junto com você. A CELG, Companhia de Eletricidade de Goiás, deixa mais uma vez uma comunidade inteira na cidade de Jaupassi sem energia. Já se tornou rotineira a falta de energia no município do estado de Goiás. Só que agora, com mais prejuízos, a emissora Lírios do Campo ficou mais de 12 horas fora do ar. Açougues, supermercados e panificadoras tiveram muitas perdas e o hospital ficou à luz de velas. Pacientes em estado de calamidade, as casas noturnas e bares em pleno final de semana tiveram que fechar as suas portas. Na zona rural, as fábricas de queijos, resfriamentos de leite e ordenhas tiveram prejuízos imensos. Isso sem falar das vacinas armazenadas para imunizar o rebanho de toda a região. É grave a situação da cidade de Jaupassi. A CELG, como sempre, não dá resposta à comunidade. Moradores agora se organizam para pedir socorro ao Ministério Público do Estado, pois o caso já se tornou insuportável e inaceitável. O caso da CELG está virando caso de polícia na cidade de Jaupassi. São milhares de pessoas que agora se organizam para enviar também um abaixo-assinado para o governador Marconi Perillo. Governador Pezão quer receber mais de 1 milhão da Petrobras e ameaça retaliações. Direto do Rio de Janeiro, César de Castro tem os detalhes. O governador do Rio, Luiz Fernando Pezão, disse nesta terça-feira que a Petrobras deve cerca de 1 bilhão e 600 milhões aos cofres públicos estaduais depois que a estatal depositou este valor em juízo. Em meio à austeridade econômica que o Estado enfrenta com cortes em diversas secretarias, o governador comentou sobre a dívida durante a posse do deputado estadual Paulo Melo, do PMDB, como secretário de Estado de Governo no Palácio Guanabara, em Laranjeiras, zona sul do Rio. A dívida da Petrobras foi depositada em juízo pelo Campo de Tupi de 1 bilhão e 600 milhões. De dívida ativa, temos diversas empresas. Eu vou receber uma lista atualizada em breve. Algumas delas, inclusive, a gente vai ter que, infelizmente, ir para a massa falida. Eu estou vendo os 50 maiores credores para tomarmos providências agora, afirmou. Por meio de nota, a Petrobras esclareceu que, juntamente com seus parceiros BG e Petrogal, discorda dos motivos que levaram a ANP a considerar que Lula, antigo prospecto de Tupi, e Sernambi, antigo prospecto de Iracema, caracterizam um campo único, argumento que levou a agência a cobrar participações governamentais adicionais ao que se considera devido. Deste modo, segundo a empresa, o consórcio liderado pela Petrobras iniciou uma arbitragem para discutir o assunto, como lhe permite o contrato de concessão. Paralelamente, para suspender a cobrança da agência, ajuizou ação cautelar na Justiça Federal do Rio de Janeiro, na qual, amparada por decisão judicial, efetua os depósitos judiciais apenas dos valores controvertidos. Em retaliação, Pezão negocia com a Procuradoria do Estado uma forma de cortar benefícios fiscais da Petrobras no Rio de Janeiro. Eu estou levantando com a Procuradoria essa situação. Se tiver que ser só um decreto meu, eu farei imediatamente. Se precisar mandar lei, eu vou mandar imediatamente para a Assembleia Legislativa, explicou. Recém-empossado como parlamentar, Paulo Melo acredita que a petrolífera precisa honrar os benefícios fiscais que possui em terras fluminenses. Sempre fui defensor de benefícios fiscais. Agora, eles têm que ter uma contrapartida. Nós não podemos dar benefícios para uma empresa que não paga o que deveria pagar. Aqueles que gozam dos benefícios também têm responsabilidades, destacou. Dos estúdios da Rádio Popular FM, no Rio de Janeiro, César de Castro, para o Jornal Brasil Notícias. Maurão de Carvalho elege o diálogo e a transparência como marcas de sua gestão como presidente da Assembleia em Rondônia. Reportagem de Edilson Peroni. Em sua primeira entrevista após ser eleito presidente da Assembleia Legislativa, com a totalidade dos votos dos deputados estaduais, o deputado Maurão de Carvalho, do PP, disse que o diálogo e a transparência são duas das principais marcas de sua gestão. Foi com o diálogo que construí a minha candidatura à presidência da Casa e será com o diálogo que vamos conduzir o nosso mandato, sempre buscando o entendimento com os parlamentares e com os demais poderes, disse ele, ao participar de um programa de rádio na capital nesta segunda-feira. Maurão de Carvalho também assegurou que vai agir com transparência nas ações administrativas. Cada ato nosso vai ser pautado pela legalidade e pela transparência. Tudo feito às claras, com publicação no Diário Oficial Eletrônico da Casa. Direto de Rondônia, dos estúdios da Rádio Lobo do Cerrado, Edilson Peroni para o Jornal Brasil Notícias. A General Motors anunciou mais um programa de demissão voluntária nas fábricas de São José dos Campos e São Caetano do Sul. No começo de janeiro, os empregados da Volkswagen entraram em greve contra a demissão de 800 metalúrgicos para a fábrica Anchieta, na região do ABC Paulista. As montadoras alegam dificuldades financeiras em decorrência do atual momento econômico do país. O Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos, contudo, ressalta que apesar da crise econômica, as montadoras receberam diversos benefícios fiscais do governo federal nos últimos anos. Entre as demandas do sindicato estão que a presidente Dilma Rousseff assine uma medida provisória garantindo estabilidade no emprego para os trabalhadores de empresas beneficiadas com isenções fiscais, além de redução da jornada de trabalho para 36 horas semanais, sem afetar salários e direitos. Na Volkswagen, as demissões foram suspensas após 11 dias de greve dos funcionários e rodadas de negociações. De acordo com o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC Paulista, no final do ano passado, a fábrica da Mercedes-Benz em São Bernardo do Campo, São Paulo, também não renovou a licença remunerada e demitiu 244 funcionários. Vamos agora ao comentário direto de Brasília com o jornalista José Voitschumas. Meus caros ouvintes e leitores, principalmente aqueles que votaram em Dilma, está bom pagar os preços que todos estamos tendo que pagar pela gasolina, energia elétrica e pelos juros e empréstimos de cartões de crédito? Em alguns estados, a gasolina hoje está passando dos R$ 4,00 o litro. Pode subir mais, dependendo do poder arrecadador do governo. E a luz, hein? Pode subir quase 20% daqui a pouco. Para complementar este elenco de aumentos, em alguns estados, a energia elétrica poderá subir mais de 50%. Como diriam alguns, tá bom assim, eu quero mais. Pois vai ter mais, sem dúvida. Pois todos sabem que os aumentos dos combustíveis e da energia serão repassados para outros produtos. Impressiona é que tudo isto acontece e poucas vozes se levantam no parlamento para cobrar as mentiras de campanha e do arrocho sobre o povo. Já se vai longe também o tempo em que o povo foi para as ruas reclamar do aumento de 20 centavos nas passagens de ônibus. Hoje, ainda se fala na disputa por cargos em comissões da Câmara e do Senado, e os distribuidores destes cargos, Renan Calheiros e Eduardo Cunha, nada mais estão fazendo do que saldarem as dívidas resultantes da compra dos votos que os elegeram. Ou se pode dizer que não é este o termo correto. Como estão nos cargos e terão a maioria destes votos também para votações que vão propor e conduzir, estarão cobrando do governo a sua parcela, para que não tenha dissabores, contrariedades com a pauta. Já tem gente chiando, porque Cunha quer colocar o tal orçamento impositivo, aquele que obriga o pagamento das emendas parlamentares, em votação. É tudo o que o governo não quer, mas terá forças para brecar? Enquanto isso, a presidente Dilma Rousseff se reuniu com Graça Foster, mas não a demitiu. Mas ela deverá sair. Pode não ser agora, mas não fica. O empresário Júlio Camargo, aquele da UTC, preso na Operação Lava Jato, afirma que, em depoimento, que pagou mais de 12 milhões para Renato Duque, ex-diretor da Petrobras. A norma era dar 1% do valor de cada contrato, afirmou o delator. Este dinheiro, em boa parte, ia para o caixa do PT. Diante de todas estas coisas, não dá para não noticiar a morte do compositor e cantor Homero Ferreira, aos 86 anos. Por ironia, ele é o autor da marchinha "Me dá um dinheiro aí". Será que foi embora porque, desgostoso, só deram para alguns? Direto de Brasília, José Wojtchuma. Jornal Brasil Notícias, o mais completo noticioso do rádio brasileiro. Dentro de instantes, estaremos de volta. Não existe coisa pior que sentir dor. A dor incomoda, deixa a pessoa inquieta. Muitas vezes, nem dorme direito e ainda provoca insônia. Agora você pode se livrar de tudo isso, como num toque de mágica. É com o Doce Foi. Com ele, a dor vai embora. Doce Foi. É o gel massageador, preparado com 7 ervas, todas medicinais e próprias para o alívio imediato das dores. Este produto é um lançamento exclusivo Saúde com Beleza. Informe-se na sua cidade se tem um representante da nossa empresa ou peça agora mesmo pelo nosso site www.saudecombeleza.com.br. Doce Foi. O milagre do alívio de suas dores chegou. E atenção, este produto não tem contraindicação. Se persistirem os sintomas, procure um médico. Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza. Jornal Brasil Notícias. O noticioso mais completo do rádio brasileiro. Oferecimento Saúde com Beleza. Mais saúde e beleza para a sua vida. A polícia do Canadá anunciou nesta terça-feira a detenção de Avisu Pechadari, natural de Ottawa, acusado de ter ligações com o grupo Estado Islâmico. a Gendarmeria Real, equivalente à Polícia Federal, emitiu ainda mandados de captura internacional contra John Magheri e Kadar Kalibi, também oriundos da capital canadense. Ambos são suspeitos de terem se unido às fileiras do Estado Islâmico no Oriente Médio. Essas ações policiais fazem parte de uma investigação sobre recrutamento de combatentes jihadistas para lutarem no Iraque e na Síria. Os Estados Unidos lançaram um ataque aéreo contra um dos dirigentes do grupo radical somali, Shebab, anunciou o Pentágono nesta terça-feira. O ataque aéreo foi lançado no sábado ao sul de Mogadíscio, capital da Somália, por forças especiais de operações americanas. Elas utilizaram aeronaves não tripuladas e vários mísseis Hellfire contra o chefe de operações externas e de planejamento do Shebab, informou o porta-voz do Departamento da Defesa dos Estados Unidos, contra-almirante John Kirby. A jihadista iraquiana condenada à morte na Jordânia, cuja libertação era reivindicada pelo grupo radical Estado Islâmico, está sendo executada nesta quarta-feira, informou um encarregado de segurança pouco após Aman ameaçar o Estado Islâmico com uma resposta terrível após a execução do seu piloto. A pena de morte contra a iraquiana Sajida al-Rishavi será executada neste amanhecer, informou a AFP, uma fonte de segurança jordaniana, que pediu para ter a sua identidade preservada. Rishavi foi condenada à morte no país por participar de atentados praticados em 2005 em Amman. O grupo Estado Islâmico publicou nesta terça-feira um vídeo de um homem sendo queimado vivo em uma jaula e afirmou tratar-se do piloto jordaniano capturado após a queda de seu caça F-16 na Síria, em 24 de dezembro. O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, considerou que, se comprovada a autenticidade do vídeo, esta seria mais uma prova da barbárie do Estado Islâmico, que controla extensas áreas de territórios no Iraque e na Síria. Pouco tempo após o anúncio da execução, a televisão oficial jordaniana afirmou que a morte do piloto Maaz al-Kasasbeh teria acontecido em 3 de janeiro. Uma declaração que indica que Aman já estaria ciente de sua execução. Uma nova foto do piloto, vedado com um pano preto, foi exibida em um canto da tela, enquanto a emissora difundia cânticos patrióticos. O governo jordaniano advertiu que a resposta do reino à morte de seu piloto seria terrível, e o exército de Aman prometeu se vingar. A divulgação deste novo vídeo pelo Estado Islâmico ocorre 3 dias após a decapitação do jornalista japonês Kenji Goto. Um primeiro japonês já havia sido executado de maneira semelhante na semana anterior. Nos últimos dias, a Aman exigiu em vão, em diversas ocasiões, provas de que seu piloto ainda estaria vivo, antes de cogitar a libertação de uma jihadista iraquiana, Sajida al-Rishavi, em troca de Goto e da vida do piloto. Após a notícia da morte do piloto, Aman anunciou que executará a prisioneira nesta quarta-feira. Nas terríveis imagens do vídeo divulgado pelo Estado Islâmico, Kasasbeh aparece vestindo a roupa laranja e trancado em uma jaula de metal. Um homem encapuzado e armado, descrito como um emir de uma área bombardeada pela coalizão dos cruzados, pega uma tocha e ateia fogo à gasolina. As chamas se espalham rapidamente até atingir a jaula. Duas comissões do Senado argentino começaram nesta terça-feira a debater a dissolução da Secretaria de Inteligência, projeto da presidente Cristina Kirchner, em reação às obscuras manobras vinculadas à morte do promotor que investigava o atentado contra a Organização Mutual Judaica em 1994. A iniciativa cria uma nova Agência Federal de Inteligência, sem o poder que tinha a SI nas escutas telefônicas, nem sua influência sobre os casos de perfis políticos que são ouvidas nos tribunais. A presidente fundamentou a medida como a dívida da democracia, em virtude de que ainda operam ex-agentes da ditadura, e inclusive novos agentes que utilizam seus métodos. O Centro de Estudos Legais e Sociais, ONG dedicada à defesa dos direitos humanos, apoiou a reforma por tirar poder dos espiões, mas advertiu que não se reformula a relação promíscua que existe com a Justiça Federal da Argentina. Jornal Brasil Notícias. Faremos mais um breve intervalo e dentro de instantes estaremos de volta. Está de volta com absoluto sucesso o óleo de avestruz que o mundo inteiro está admirando. Agora com novo nome, óleo de avestruz Sopremo. O alimento natural que vai ajudar você a ter muito mais saúde. Os ômegas 3, 6, 7 e 9 encontrados neste produto podem melhorar demais a sua vida. Intestino preso, colesterol alto, triglicerídeos elevados, feridas, hemorroidas, queimaduras, psoríase, dores pelo corpo, derrame, cicatriza feridas em diabéticos e muitos outros benefícios. Óleo de avestruz Sopremo, o alimento rico em ômegas que ajuda a recuperar sua saúde. Adquira os nossos produtos acessando nosso site www.saudecombeleza.com.br ou através do nosso representante em sua cidade. Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza. Voltamos a apresentar Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza, uma empresa que cresce junto com você. Últimas notícias. Deputado defende imóvel funcional em substituição ao auxílio moradia. Direto dos estúdios da Rádio Câmara para o Jornal Brasil Notícias, Luiz Gustavo Xavier. O novo quarto secretário da mesa, deputado Alex Canziani, do PTB paranaense, defendeu o acesso de todos os deputados a imóveis funcionais em Brasília para que o auxílio moradia possa ser extinto. Para ele, o fim do benefício, que hoje está em R$ 3.800, é um desejo dos parlamentares e da sociedade brasileira e trará economia aos cofres públicos. Com exceção dos parlamentares eleitos pelo Distrito Federal, a Câmara garante moradia em Brasília para os demais 505 deputados federais. Eles podem ocupar um dos 432 apartamentos funcionais que são de propriedade da União ou receber o benefício. Hoje existe a questão que nós não temos apartamentos funcionais para todos os deputados. Então uma parte dos deputados fica em hotéis e aí a Câmara dá um valor de auxílio moradia e uma outra parte fica nos apartamentos funcionais. Já vem sendo trabalhado ao longo dos anos para que nós possamos ter mais moradias, para que nós possamos inclusive terminar com o auxílio moradia, para que todos os deputados possam ter o seu apartamento. Canziani ressaltou que existe um projeto que reduz o tamanho de alguns apartamentos para permitir que mais deputados possam ocupar esses imóveis. Hoje já existe um valor que é repassado para uma quantia significativa de deputados de auxílio moradia e infelizmente até o valor que se repassa hoje ele não atende em função dos altos valores de aluguéis aqui na cidade, mas eu acredito que o melhor seria reformar os apartamentos existentes. Inclusive, diminuir o tamanho deles para que nós pudéssemos ter mais deputados sendo alojados neles. E aí sim nós teríamos o fim do auxílio moradia, que com certeza significaria uma redução de despesa. Não apenas para a Câmara, mas para a sociedade brasileira como um todo. Cabe ao quarto secretário propor à mesa a compra, a venda, a construção e a locação de imóveis da Câmara. Eleito para o quinto mandato na Câmara, o deputado federal Alex Canziani é bacharel em Direito. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier. O governo já decidiu que a presidência da Petrobras, Graça Foster, será substituída do comando da companhia. A presidente Dilma Rousseff, no entanto, ainda procura um substituto para o executivo. Segundo apurou, Foster só será informada sobre sua demissão quando o governo tiver em mãos o nome de um substituto para ela. O levantamento desses nomes, segundo fontes do Planalto, está sendo conduzido pelo ministro Joaquim Levy, da Fazenda, junto ao mercado. A presidente Dilma Rousseff, segundo interlocutores, teria ficado irritada com Foster depois da divulgação do balanço da companhia, na semana passada, sem incluir as perdas com o esquema de corrupção desbaratado pela Lava Jato. Dias depois, a Petrobras informou perdas no valor de 88,3 bilhões de reais. No entender da presidente, a divulgação desse número criou incompreensão ao juntar as perdas causadas pelo esquema criminoso com depreciações normais nos ativos da companhia. Os rumores de mudança na diretoria da Petrobras influenciam, nesta quarta-feira, o comportamento das ações da empresa na Bolsa de Valores de São Paulo. PMDB da Câmara fará rodízio anual de líderes. Direto da Rádio Câmara, Noelle Nobre. A bancada do PMDB na Câmara dos Deputados deve eleger em 11 de fevereiro o novo líder do partido, em substituição ao deputado Eduardo Cunha, do Rio de Janeiro, que se tornou presidente da casa. Até lá, os candidatos terão tempo para fazer sua campanha. Eduardo Cunha espera o consenso. Esperamos que até lá possa até que haja um consenso, mas para isso precisa todos se mostrar. Os deputados do PMDB optaram por um rodízio anual na liderança. Para o líder ser reconduzido ao cargo, o nome deverá ser aprovado por 2/3 da bancada. Um dos nomes que deverão concorrer, o deputado Manuel Júnior, da Paraíba, disse que a postura do novo líder não deve ser de submissão. Não será com certeza de submissão, mas a mesma postura que tem o presidente da casa hoje de dar governabilidade a um governo que nós fazemos parte. Além de Manuel Júnior, devem concorrer à liderança Marcelo Castro, do Piauí, Danilo Forte, do Ceará, Lúcio Vieira Lima, da Bahia, José Priante, do Pará e Leonardo Pisciani, do Rio de Janeiro. A bancada PMDBista do Rio Grande do Sul também pode lançar Osmar Serralho ou Lelo Coimbra como candidato a líder do partido. Da Rádio Câmara de Brasília, Noelle Nobre. Segurança pública deve ser destaque nas discussões do Congresso em 2015. Direto do Senado Federal, chamamos repórter Roberto Fragoso. Já no discurso de posse de seu segundo mandato, no dia 1º de janeiro, Dilma Rousseff anunciou que iria enviar ao Congresso uma proposta de emenda à Constituição que torna a segurança pública atividade comum de todos os entes federativos, governo federal, estados e municípios. Assumo o compromisso de redobrar nossos esforços para mudar o quadro da segurança pública em nosso país. Vou, sobretudo, propor ao Congresso Nacional alterar a Constituição Federal para tratar a segurança pública como atividade comum de todos os entes federados. A mensagem enviada ao Legislativo na abertura dos trabalhos, lida pelo primeiro secretário do Congresso, deputado Beto Mansur, detalhou como as forças de segurança de cada esfera, Polícia Federal e Rodoviária Federal, Militar, Civil e Guardas Municipais, vão funcionar em conjunto. Vamos integrar todas as forças e agir de forma articulada, de modo a vencer o crime organizado e reduzir a criminalidade e os níveis de violência. Precisamos ter uma segurança pública eficiente, que enfrente os desafios da criminalidade urbana dentro de um estrito marco de respeito aos direitos humanos. O objetivo da PEC é que a União não apenas repasse verbas para os estados e cada governo conduza a segurança pública de forma isolada, mas que o governo federal possa elaborar diretrizes comuns centradas no combate ao crime organizado e ao tráfico de drogas. O presidente do Congresso, senador Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, concordou com a necessidade de dar prioridade à proposta. É imprescindível discutir novas formas de cooperação entre a União e os demais entes federativos, sobretudo na segurança pública, que tem dizimado a nossa juventude. Uma PEC com objetivo semelhante do senador Ricardo Ferraço, do PMDB do Espírito Santo, está pronta para ser votada pelo plenário do Senado. Como a proposta do Executivo vai começar a ser analisada pela Câmara, a discussão ao mesmo tempo nas duas casas pode acelerar a mudança na Constituição. Da Rádio Senado, Roberto Fragoso. Termina aqui o seu Jornal Brasil Notícias. Esta é a equipe do Jornal Brasil Notícias. Apresentação Edelson Moura. Direção comercial Zélia Maria. Coordenação de produção Marina Moura. Sonoplastia Márcio Silva. Análise e supervisão técnica João Paulo Gasques. Jornal Brasil Notícias. Até amanhã e obrigado pela sua audiência. Acabamos de apresentar Jornal Brasil Notícias. Patrocínio Nacional. Saúde com Beleza. Uma história de amor com a sua saúde. Até a nossa próxima edição.